Super Pop Live. Nada se compara a essa emoção. Quando tento me aproximar de ti, tu diz que não, e não queres te desiludir. Quando apenas eu te faço sorrir, tu troca de cara e te afasta de mim. E eu nunca conheci alguém como tu, que sempre me faz feliz. E é mais forte que um furacão, é mais que atração. Só quero que tu estejas aqui. Até escrever minha música já tentei. Gosta de me entender que não, porque eu sei. DJ Daniel Cardoso é quem vai tocar pra nós. DJ Daniel Cardoso, a sensação do Pará. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. E arromba as partes do Zezé, e ele já era, meu irmão. De casal, cê tô morando só. Até o meu cachorro para de brigar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti. O Super Pop, agora, live na veia. Tenho uma história pra te confessar. Eu não acredito que nunca acabou. Tá doendo tanto, não quero aceitar que não vou ter tocá-la sem um favor. Você nunca me conheceu de verdade. Ser sincero, a gente nunca namorou. Eu que não queria estar no seu lugar. Por assistir que você me veja bem. Não é tu, não é tu, não é tu. Sou eu. Sou eu. Por te fazer infeliz, é melhor esquecer do que desistir. É sim, coloque minha culpa. Não é tu, não é tu, não é tu. Sou eu. Sou eu. Por te fazer infeliz, é melhor esquecer do que desistir. É sim, coloque minha culpa. Tenho uma história pra te confessar. Eu não acredito que tudo acabou. Tá doendo tanto, não quero aceitar que não vou ter tocá-la, sinto um pavor. Você nunca me conheceu de verdade. Se sincero, a gente nunca namorou. Eu que não queria estar no seu lugar. Por assistir que você me veja bem. Não é tu, não é tu, não é tu. Sou eu. Sou eu. Por te fazer infeliz, é melhor esquecer do que desistir. É sim, coloque minha culpa. Não é tu, não é tu, não é tu. Sou eu. Sou eu. Por te fazer infeliz, é melhor esquecer do que desistir. É sim, coloque minha culpa. Juninho, comandando o maior projeto live do Brasil. Só mais uma chance. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te